Aí a gente matando saudades, sucesso internacional, Lara Fabian, Love by Grace. Agora 10h45 na cidade, bom dia, hora certa, Zeni. Prepare o coração, porque já chegou a 115ª festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira de nossa paróquia. De 30 de agosto a 8 de setembro, a Igreja Matriz será palco de um verdadeiro retiro espiritual, com fé, oração e devoção. Este ano, celebramos com o tema Maria, Mãe Peregrina da Esperança, e o lema Deus está conosco, recordando que Maria caminha conosco, fortalecendo a esperança e apontando para Jesus, fonte da nossa salvação. Todos os dias ao meio-dia teremos o ofício de Nossa Senhora e à noite as novenas e missas festivas. No dia 7 de setembro, após a Santa Missa, participe do nosso grandioso leilão. Traga a sua joia ou contribua arrematando uma. E no dia 8 de setembro, às 8 horas da manhã, missa solene da festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Após a Santa Missa, procissão com a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pelas principais ruas do centro da cidade. E por fim, às 15 horas, em frente à Igreja Matriz, grande show de prêmios, encerrando a festa com muita alegria e confraternização. Venha, traga sua família e viva conosco este tempo de bênçãos e graças. Oh, ofertas poderosas de celulares no Paraíba. Tecnologia na palma da mão e parcelas que cabem no seu bolso. Samsung Galaxy A06, 128 GB, R$ 79,90 mensais. Samsung Galaxy A16, 128 GB, R$ 119,90 mensais. Motorola G05, 128 GB, R$ 84,90 mensais. Outras ofertas na loja com prazo grandão em até 15 vezes. Ofertas poderosas Paraíba. Chegou o novo ponto de bebidas da cidade, Galpão Distribuidora de Bebidas. Todas as marcas de cervejas quentes ou geladas, uísques variados, as melhores cachaças do país, vinhos, refrigerantes, água mineral e energizantes e carvão para acender seu churrasco. Os melhores preços da praça, Galpão Distribuidora de Bebidas, está localizado na Avenida 7 de Setembro, em frente à Torre da Bandeira de Fronteiras, com entrega em domicílio. Organização Arrigo. Fone Zap 89 981 37 99 59. Eu não imagino como seja o mundo sem você por perto, eu não posso seguir. Dia 23 de novembro, Campos Salles vai receber a primeira corrida em pós-verão, celebrando 2 anos de história. Serão R$ 15 mil em prêmios nas distâncias de 5 e 10 km, masculino e feminino, com largada e chegada em frente ao Hipódromo Verão, passando pelas principais ruas da cidade, até o Mirante Nossa Senhora da Penha, contando ainda com troféus em todas as categorias. As inscrições já estão abertas no site da Cronos Cariri e cada participante receberá seu kit com a camisa para correr com a gente. É o Hipódromo Verão promovendo esporte, saúde e celebração. Venha viver essa experiência e fazer parte dessa história. Ok, cidade, muito bom dia, fronteiras, bom dia, Brasil. Já faltando 5 minutinhos, 5, né? 7 minutos para o término do programa, Estação 87, antes de encerrar aqui o programa. Olha aí, atenção, atenção, cliente amigo, que queira se vestir bem, né? E com qualidade, gastando pouco, não perca Não perca essa grande oportunidade. O Bazar da Igreja Católica estará aberto a partir dessa sexta-feira, às 8 horas da manhã. A partir dessa sexta-feira, às 8 horas da manhã, na Praça do Santuário. E terá continuidade no sábado também, a partir das 8 horas da manhã. Bazar da Igreja Católica, com roupas, né? Nós temos roupas femininas, masculinas, infantis, e temos roupas novas e seminovas, com preços especiais, mais do que especiais, a partir de R$10. Venha visitar o nosso bazar. Agradece Edileuza e Joselina. Muito bem, cidade, muito bom dia, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, minha gente querida, e assim chegando aqui ao término do nosso programa de hoje, nosso Estação 87. Finalizando o nosso programa de hoje, obrigado meu Deus, mais esse trabalho realizado com sucesso, com êxito, apoio cultural do vice-prefeito Dr. Norberto, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, como também da coordenadora de Cultura e Turismo de Fronteiras, a Conceição Alves, do provedor Giganete Zen Imóveis e Prefeitura Municipal de Fronteiras, administração construindo um novo tempo. Na sequência, vem aí o jornal Fronteiras em Notícia, que começa o Fronteiras em Notícia, meio-dia. É isso aí, dentro de instantes começa o jornal Fronteiras e Notícias, meio-dia, comigo, né? Então não perde não, você é sempre bem informado. Falando, antes de encerrar aqui o programa, falando no Fronteiras e Notícias, segunda-feira o senhor prefeito municipal de Fronteiras falou comigo para uma entrevista que viria à rádio, né? Agora, por que que eu vou falar aqui? Veja só. Falou na segunda-feira comigo, eu divulguei a entrevista na segunda-feira, divulguei ontem, terça-feira, no meu programa, no jornal. Muitas pessoas me perguntando o que foi que houve, que o prefeito não foi à rádio, não tinha entrevista, tu divulgou? Bom, divulguei, mas a culpa não foi minha, né? Para mim não passar aqui por mentiroso, né? Não ficar, né? Aqui o feio pro locutor, né? Então eu divulguei sim a entrevista. A culpa não foi minha, né? Se o prefeito não veio, eu não sei o motivo pelo qual ele não veio. Deveria ter comunicado a rádio, mas não comunicou. A minha pessoa, no caso, que ele falou foi comigo. E também não mandou ninguém dele comunicar, né? Mas, né? Não é dessa forma que tem que ser, não. Tem que ser, lógico que tem que... A forma correta, o certo é avisar. Não vou por tal motivo e tal. Enfim, a culpa não foi minha. Então, tá aí, gente. Fica aí, né? Mas mesmo assim eu peço desculpas, né? Porque eu divulguei a entrevista, mas tudo bem, né? Beleza. Vamos nessa então. Agora na cidade, 10h57. Obrigado, meu Deus, mais esse trabalho realizado com sucesso. E amanhã a gente se encontra, horário de sempre, a partir das 8h30 da manhã. Mais um Estação 87. E logo mais, dentro de instantes, eu estou de volta no jornal Fronteiras em Notícias. Pois é, gente, então fica aí, né? Uma próxima oportunidade aí, o prefeito aparecer, né? Se não veio, a culpa não foi minha. Divulguei, mas beleza então. Sem problema, né? Ah, só quero dizer que a culpa não foi minha. Muita gente perguntando, graças ao meu bom Deus, minha audiência, não estou falando para me enaltecer, que eu não sou disso, né? Me enaltecer, o cara está se achando, não. Nada disso. Mas que a minha audiência é grande, é. Graças a Deus e aos meus ouvintes, que são maravilhosos, né, e me concede essa audiência maravilhosa. Primeiramente, Deus abaixo de Deus, os meus ouvintes. Se não fosse, primeiramente, Deus abaixo de Deus, os ouvintes, o que é que eu estaria aqui fazendo aqui do outro lado, no microfone? Nada. Quem era que ia me ouvir? Ninguém, né? Então, tá aí. A Montanha, Roberto Carlos, encerrando o nosso programa de hoje. Tchau, tchau. Já, meio-dia, eu volto no jornal. Eu vou seguir uma luz lá no alto. Eu vou ouvir uma voz que me chama. Eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você. Você sintoniza CYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Fronteiras FM. Bom dia! É aviões! E Tommy Shot! Aviões do forró! Doge Valdantes, meu camarada! Vai! Tamo junto! Vai, Xander! Calma, coração, não aguento mais chorar. Tanta solidão, mas se pode me matar. Ô, coração malvado, Adival, teimoso, se eu depender dele eu tô lascado, maluco. Mais forró. É contigo. Eita, coração doído, coração sofrido, coração cigano. Eita, coração. da situação. Virei refém de vez pra sempre do meu coração, a ponto de não saber mais o que fazer. É, isso acontece quando a gente pensa que é o fim e fica se sentindo como eu estou assim, achando que não tem mais jeito pra amar. Por isso chora, chora, sobe, chora, chora, chora sem parar. Chora, sobe, chora, chora, sobe sem se controlar. Vai, tu. Eita, coração ocioso, ocioso. Não tem jeito de mudar. E o pior que além de teimoso, não escolhe quem ama. Badonde! Por isso chora, chora, sobe, sobe, chora, chora sem parar. Chora, sobe, sem se controlar. Se me ouvisse só um pouquinho, só um bocadinho, pelo menos só tentar. Toma mais cuidado comigo, eu mereço alguém para amar. Calma coração, não aguento mais chorar. Tanta solidão. Não aguento mais chorar. Tanta solidão. Assim pode me matar. E tome shot. Eita, parece nós, tá? Oh, é bom. Puxa o coração, mais um mel. Eita, coração ocioso. Sacando, pá. Não tem jeito. Sem se controlar. Se me ouvisse só um pouquinho, pelo menos só tentar. Toma mais cuidado comigo. Eu mereço alguém para amar. Calma coração. Não aguento mais chorar. Tanta solidão. Assim pode me matar. Por isso calma coração. Não aguento mais chorar. Tanta solidão. Calma coração. Não aguento mais chorar. Tanta solidão. Assim pode me matar. Por isso calma coração. Tanta solidão. Eita, coração doído, coração sofrido, coração cigano. Eita, coração teimoso, louco, maluvido, tô me acabando, coração. Seu jeito de olhar me apavora. Cada flecha é uma sessão de hipnose. Seu sorriso é uma overdose de amor. Ele mexe, embaraça minha cabeça. Vai dar pane, blackout no meu coração. Será amor, loucura ou atração? Por que você não vem me revelar o enigma, a força, o poder de me amar? Em teus braços, em teu laço, vem logo me dizer. Senão eu vou pedir pra lua, as cartas de tarô, a tetrabola de cristal, pra me dizer qual o segredo e mexer tanto comigo assim. Senão eu vou pedir pra lua, as cartas de tarô, a tetrabola de cristal, pra me dizer qual o segredo e mexer tanto comigo assim. Me apaixonei, estou com medo de você não me cuidar de mim.

machucando bem devagarinho. Já não consigo mais viver sozinho. Vem logo me tirar da solidão. Quando a gente ama pra valer, sem vergonha. Quantos minutos só pra te beijar? É forte o nosso amor. Então vem, por favor, viver o nosso amor que é lindo. Oh, vem me encontrar. Preciso sentir seu calor. Vem me amar. Penetra em nosso amor. Todo meu coração que está preso a você.

Boa tarde, fronteiras. Boa tarde, Brasil. Prazer imenso. Eu sou Tony Oliveira. Hoje, quarta-feira, 3 de setembro do ano de 2025. Por aqui, começando mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia, com o apoio cultural do vice-prefeito Dr. Norberto, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, da também coordenadora de Cultura e Turismo do nosso município, Conceição Alves, provedor Giganete, Zen Imóveis e Prefeitura Municipal de Fronteiras, administração Construindo Novo Tempo, prefeito Eudes Ribeiro. Boa tarde a você que acompanha o jornal a partir de agora, através do rádio também, do Rádios Net em qualquer parte do Brasil. A temperatura em nossa cidade de 31 graus, nada de chuva. A umidade relativa do ar caiu pela metade, 30%, o que é bom para a nossa saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 60%. E a velocidade do vento é 24 km por hora. Nada de chuva. Vamos conferindo então alguma das manchetes que são destaque hoje. Fronteiras em Notícia: esquema de empresas de fachada, entenda como o grupo criminoso lavava milhões em Teresina. Suspeito de envolvimento em homicídios e tráfico é preso. Divulgado o resultado do projeto Samuzinho em Teresina. Missa de sétimo dia de comandante e vereador reúnem familiares. O incêndio em São José do Peixe destrói mais de 20 hectares. Fogo é controlado. Boa tarde, Fronteiras em Notícia, começa agora. Boa tarde. Incêndio em São José do Peixe destrói mais de 20 hectares. Fogo, graças a Deus, o fogo é controlado. Um incêndio de grandes proporções atingiu ontem, dia 2, o município de São José do Peixe, a 347 quilômetros de Teresina, capital, destruindo mais de 20 hectares de áreas na zona urbana da cidade. O fogo causou medo na população, já que as chamas chegaram nos quintais das residências. Os brigadistas conseguiram controlar o incêndio, né? Graças a Deus. E o prefeito de São José do Peixe, Celso Antônio Mendes Coimbra, informou que o incêndio teve início no centro da cidade e foi controlado com a atuação dos brigadistas do município da cidade de São Francisco do Piauí e com carros-pipas. Foi um incêndio perigoso, pois chegou nos quintais das residências. Não houve prejuízo patrimonial, apenas prejuízo ambiental, disse o prefeito. Esquema de empresa de fachada. Entenda como um grupo lavava milhões em Teresina, né? Uma ação conjunta deflagrada nesta quarta-feira, dia 3, portanto hoje, pelo Grupo de Atuações Especiais de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Maranhão, com o apoio dos Ministérios Públicos do Piauí e também da Paraíba, resultou na prisão de 4 pessoas em Teresina, no cumprimento de 16 mandados de buscas no Piauí. E na ordem de bloqueio judicial que pode chegar a 197 milhões em bens entre os presos, esses presos, né? Está um empresário que já tinha então sido preso anteriormente em uma operação do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, DENARC, por lavagem de dinheiro para uma facção criminosa. Foram interditados 3 empresas suspeitas de funcionarem como fachada para lavar o dinheiro. Uma da distribuidora farmacêutica localizada na Avenida Walter Alencar, na Zona Sul de Teresina. Uma revendedora de veículos na Avenida Barão de Gurgueia. Uma loja também de móveis. E segundo o promotor, né, segundo então o promotor de justiça, o Francisco Fernando de Moraes, a operação é a terceira fase de investigações iniciadas em 2021. E contra uma organização criminosa com atuação interestadual. Abre aspas, as diligências de hoje, que atingiram uma ramificação então bastante significativa e que atuava fortemente na lavagem de dinheiro, comércio ilegal de veículos, receptação de cargas roubadas e até ouro de origem ilícita, fecha aspas, explicou. O promotor destacou ainda que a ofensiva é resultado então de uma articulação interestadual. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e 3 interdições de empresas no Maranhão, Piauí e Paraíba. É um desdobramento então das fases anteriores da Operação Barão Vermelho, acrescentou. O empresário preso e esquema de lavagem, coordenador do GAECO do Maranhão, Rafael Bruno Aragão, ele explicou, né, que a deflagração então desta etapa foi então possível após uma decisão no Tribunal de Justiça, reformar uma medida anterior. Agora na cidade, hora certa, Zeni, meio-dia e 20 minutos. Suspeito de envolvimento em uma série de homicídios e tráfico é preso em Teresina, capital. Policiais do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, BEP, prenderam na noite desta terça-feira, dia 2, um homem. Esse homem suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e suspeito também de envolvimento em uma série de homicídios na Zona Norte de Teresina, capital. A prisão aconteceu durante rondas ostensivas no conjunto Leonel Brizola, lá na Leonel Brizola, que fica na região da Santa Maria da Codipe. Segundo a polícia, ao perceber a aproximação então da viatura, o suspeito ele tentou fugir e jogou uma bolsa preta no chão. Dentro dela, os policiais então encontraram 21 pinos de cocaína, 14 porções pequenas e 2 pacotes grandes de maconha, além também de uma balança de precisão e 2 celulares. De acordo com o comandante do BEP, o tenente coronel Alves, o homem teria participado de pelo menos 3 homicídios, 2 tentativas. Abre aspas, esse indivíduo aqui participou de 3 homicídios na área da Grande Santa Maria da Codipe. Ele foi envolvido em 2 tentativas também. Inclusive, essas 2 tentativas que foram frustradas por nós, quando ele então executava o tribunal do crime. Uma vez então, uma mulher, e ele é da zona norte, e estava entre essas execuções e que estavam ocorrendo lá, destacou. E aí ele foi pego, o suspeito de envolvimento em uma série de homicídios, claro que é preso em Teresina, tentou fugir, mas sem êxito. Ainda tentou fugir, da polícia, mas conseguiu não, viu? E o SAMU divulga resultado das inscrições para o projeto SAMUzinho. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, vinculado à Fundação Municipal de Saúde, a FMS, realizou nesta segunda-feira, dia 1º, o sorteio dos participantes do projeto SAMUzinho, uma iniciativa voltada para crianças de 7 e 12 anos com o objetivo de ensinar noções básicas de primeiros socorros. A lista completa dos contemplados já está disponível no site da Fundação Municipal de Saúde. Missas de 7º dia de comandante da Guarda Civil Municipal e vereador reúnem familiares e amigos em Parnaíba. Familiares, amigos, autoridades participaram nesta terça-feira, dia 2, ontem, das missas de 7º dia do comandante da Guarda Municipal, da Guarda Civil Municipal de Parnaíba, a Penélope Brito, e também do vereador Ticiano Ribeiro. As celebrações aconteceram em Parnaíba, litoral do Piauí. Os dois foram assassinados a tiros no último dia 27 de agosto, no centro da capital teresina, crime bárbaro, e a missa em homenagem à comandante foi realizada na comunidade católica Face de Cristo, enquanto a celebração em memória do vereador ocorreu em uma paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Nos dois locais, o clima foi de profunda comoção e tristeza. Muito bem, agora da cidade, meio-dia e 25 minutos. Muito boa tarde, obrigado pelo carinho, a audiência, a sintonia, a companhia. Hora certa, Zeni, né? Meio-dia e 25 minutos na cidade Fronteiras. Obrigado a você que acompanha o jornal através do rádio, também do rádio dos net. Atenção, cliente amigo, e que queira se vestir bem, com qualidade, com qualidade, lógico, e também gastando pouco. Não perca essa oportunidade. O Bazar da Igreja Católica estará aberto a partir dessa sexta-feira, às 8 horas da manhã, na Praça da do Santuário e terá continuidade no sábado também, a partir das 8 horas da manhã. Estamos promovendo aí esse grande bazar da Igreja Católica, né, com roupas femininas, masculinas, infantis. Temos roupas novas, seminovas e com preços, olha, preços especiais, mais do que especiais, a partir de R$10. Então venha visitar o nosso bazar. Agradece Edileuza e Joselina. Atenção ciclistas de Fronteiras e região, não perca o 9º Passeio Ciclístico da Independência, no dia 14 de setembro, domingo, às 7:30 da manhã, saída da Praça do Pinheirão. Serviremos café da manhã aos participantes. Uma realização, Prefeitura Municipal de Fronteiras, Administração Construindo Novo Tempo, Prefeito Eudes e Sendel, Secretaria de Desporto e Lazer de Fronteiras. Apoio, equipe do pedal Serra do Gavião. Atenção, nosso amigo Lael, de despachante rural, informa a todos os clientes que o ITR INCRA 2025 já está disponível, já está pronto, né? E o prazo final de entrega no dia 30 de setembro. Estamos localizados, Laelde fica localizado aqui no bairro Bela Vista, ao lado do posto de saúde do Bela Vista. E o contato do Laelde, fone zap, anote, 89 9930 8633. Repito, 89 9930 8633. Olha aí, atenção, nosso amigo César, né? O César do frigorífico, né? Nosso amigo César Machante avisa que vai matar um grande porco amanhã, quinta-feira. César vai matar um grande porco. Você quer comprar carne de porco de qualidade, né, para fazer aquele toucinho, né, um toucinho gostoso, torresmo. Então, para comer como queira, né? Fala aí com o nosso amigo César. E o frigorífico do César fica ali no coração da minha cidade, próximo ao comércio do Macho do Boss. É uma carne de porco limpa, saudável, de qualidade. Vamos acompanhando mais notícia aqui no Fronteiras em Notícia. E nós vamos falando agora desse caso que foi, infelizmente, gerou uma grande comoção, uma grande repercussão, né? E falando desse caso de envenenamento em Parnaíba, a perícia confirma a capacidade mental do acusado. Vamos acompanhar a notícia que foi ao ar no Notícia da Manhã, da TV Cidade Verde. Olha, o Francisco de Assis, acusado de matar 7 pessoas da mesma família por envenenamento lá em Parnaíba, passou por exame que constatou as boas condições de saúde mental. Francisco foi ouvido no Instituto de Medicina Legal em Teresina. Esse exame foi realizado a pedido da defesa quando há algum tipo de dúvida sobre a capacidade mental do réu para participar de um processo. Vamos falar com o Felipe Cruz, mais uma vez, para nos atualizar agora. Inclusive, Felipe, como é que fica agora a questão da audiência de instrução que está marcada para acontecer nesta semana, ainda agora, com o resultado deste exame? Bom dia novamente. Bom dia mais uma vez a você, Thiago, e a quem segue nos acompanhando. Exatamente, a audiência de instrução, a primeira, deve acontecer normalmente no próximo dia 5, ou seja, na sexta-feira, aqui em Parnaíba. Essa audiência, a gente lembra, estava marcada para o dia 30 de setembro, aliás, para o dia 30 de julho, mas ela não aconteceu principalmente por dois motivos. Porque a defesa da Maria dos Aflitos, que é a outra ré nesse caso, alegou que ela participando à distância prejudicaria a audiência. E também o outro motivo foi o pedido pedido da defesa do Francisco de Assis, que à época era feito pela Defensoria Pública, para que ele passasse por um teste de insanidade mental para a perícia verificar se ele tinha plena consciência ou não no momento em que cometeu os crimes e se ele ainda tinha plena consciência ou não. Aí esse teste foi feito pela perícia no IML em Teresina e ontem saiu o resultado. O resultado da perícia é que o Francisco de Assis tem plena capacidade mental e pode responder pelos crimes que cometeu. A gente lembra, Francisco de Assis Pereira da Costa e Maria dos Aflitos são responsáveis pelo envenenamento de 8 pessoas, sendo 7 da mesma família e uma vizinha. Eles estão presos em Teresina e aí devem vir a Parnaíba, a expectativa é essa, que eles venham a Parnaíba no final dessa semana para participar dessa audiência de custódia. A gente lembra, esses crimes começaram a acontecer no ano passado, no último dia 22 de agosto, completou um ano do primeiro episódio de envenenamento, quando duas crianças foram envenenadas e mortas. O segundo episódio aconteceu no dia 1º de janeiro deste ano. A gente lembra, existe toda uma expectativa, Thiago, pela primeira audiência de instrução desse caso, porque é um caso que repercutiu nacionalmente, um caso que abalou muita gente, deixou muita gente surpreso, inclusive também pelo suspense, né, de entender quem que tinha cometido aqueles crimes. A polícia só conseguiu concluir o inquérito no mês de março, mas inicialmente até se pensou que fosse uma vizinha. Eles, da família, o Francisco de Assis e a Maria dos Aflitos, acusaram uma vizinha de ter envenenado as crianças, mas depois a polícia descobriu que o envenenamento tinha partido do casal mesmo, do Francisco de Assis e da Maria dos Aflitos. Inclusive, a gente conversou ontem com a defesa, com o advogado do Francisco de Assis, que disse que não deve recorrer dessa decisão e que deve ocorrer normalmente. Thiago, a audiência na sexta-feira. Volto com você. Foi repercussão nacional, né? Nacional esse caso, foi lá em Parnaíba. E tá aí, lembrando aí dessa coisa triste que aconteceu, né? Vamos acompanhar mais notícias, Fronteiras em Notícia. Agora, na cidade de Fronteiras, agora é 12:33. A hora certa é Zenimóveis. Acompanhando mais notícias no Fronteiras em Notícia. Sempre agradecendo o carinho, a audiência e o rádio ligado. Evento reúne auditores de todo o Brasil na capital piauiense. Olha, Teresina está recebendo hoje e amanhã auditores fiscais de todo o Brasil para discussão de temas que afetam diretamente os estados e a própria população, como a reforma tributária e a reforma administrativa. Para explicar melhor esses debates e o que eles representam na prática, a gente conversa agora aqui no Notícia da Manhã, no estúdio, com a Sara Félix, que é auditora fiscal de Minas Gerais e presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais. Muito bom dia para a senhora, seja bem-vinda aqui ao Notícia da Manhã. Bom dia, Thiago, bom dia a todos. Bom, quais são os assuntos principais que vão ser discutidos? Por que a necessidade de se reunir auditores em todo o Brasil nesse momento para a discussão desses temas? Olha, Thiago, a gente ainda está em tramitação medidas para a implementação definitiva do IBS, o novo imposto que vai substituir o ICMS no caso dos estados, o ISS no caso dos municípios e também alguns tributos federais que vão ser substituídos pela CBS. E a atenção dos auditores fiscais nesse momento é para que os estados tenham a estrutura adequada, a legislação adequada, para que possam trazer para os cofres públicos, tanto estados quanto municípios, para que tragam para os cofres públicos o recurso necessário para termos saúde, educação e segurança, para termos uma administração tributária bem administrada, bem gerida, bem cuidada, para que a gente consiga tanto proteger o cidadão, para que tenha os recursos, quanto os empresários, para que não enfrentem concorrência desleal em face de sonegação. Os estados, pode-se dizer, estão caminhando nessa direção, dessa adaptação? Estão caminhando, eles estão se estruturando. Mas a que velocidade? a muita velocidade, porque o tempo é curto, né? E também porque esse novo sistema exige muita estruturação de tecnológica para que nós tenhamos o sistema tributário que foi idealizado para o país com a PEC 132. Bom, há uma reclamação de percas de arrecadação em função dessa mudança. Isso de fato já está bem equacionado? A questão do fundo também compensatório para os estados? Está bem equacionado, é claro que os desenhos para que se calcule isso adequadamente estão sendo construídos, inclusive os sistemas tecnológicos para que isso aconteça, mas todo esse arcabouço foi cuidado quando aprovou-se a emenda constitucional, depois a lei complementar 214 e agora ainda temos um PLP, o PLP 108 em discussão no Senado, eles foram estruturados para que os estados que eventualmente tenham perdas com essa alteração sejam tenham sua receita reposta por esse fundo que você mencionou. Bom, em que medida a população e quando a população vai começar a perceber algum tipo de alteração em função da reforma? Começa agora já em 2027, eu acredito que o pessoal já começa, os empresários principalmente começam a perceber, mas os cidadãos também vão começar por conta da maior transparência que esse novo modelo vai trazer para a população, com mais clareza o que é o tributo que ele está pagando para o Estado, para o município, para o governo federal. O que está estabelecido nesse sentido da transparência e que o cidadão deve perceber logo de cara? Hoje o sistema não é muito claro e hoje os tributos são cobrados por dentro, o ICMS hoje, que é dos estados, é cobrado por dentro e não fica claro quando você faz uma compra, não fica muito claro quanto que você pagou de tributo para o estado, de ICMS principalmente. E a partir da implementação do novo sistema que vai estar melhor adequado em 2032, nós vamos ter isso muito claro. Quando eu comprei um produto, eu paguei X para o governo federal, paguei tanto para o governo estadual e tanto para o município. Bom, não fica estabelecido, portanto, que o contribuinte vai pagar menos, mas que ele vai ter uma maior clareza no que está pagando. Exatamente, exatamente. Não existe mágica, né? O recurso é necessário. A gente precisa de segurança, a gente precisa de escola, precisa de saúde. Então, a gente precisa do recurso. A ideia é que a gente não aumente o esforço tributário, a carga, mas que ele pague, que seja pago o mesmo tanto, a mesma quantidade, mas que a gente receba e o cidadão saiba certinho o que ele pagou. Bom, e com tantas figuras relevantes assim, reunidas durante esse encontro, deve-se tirar algum tipo de encaminhamento? O que está previsto como objetivo final deste evento? O objetivo final é tirar algum encaminhamento, sim, inclusive nota técnica, que seja importante para que o PLP 108, que está em discussão no Senado, conforme eu mencionei, ele seja o mais adequado possível para que o comitê gestor, que vai gerir essa receita dos estados e municípios em conjunto, que ele seja bem estruturado. Significa, então, que há uma expectativa ainda de algum tipo de mudança no texto, em algum ponto específico? Existem muitas emendas em discussão e a preocupação dos auditores agora é que algumas emendas, que o texto não seja distorcido para não fugir do propósito original e também para que não haja nenhum impacto para as administrações tributárias dos estados. Há uma expectativa de uma homenagem ao governador Rafael Fonteles durante o evento. Queria que a senhora falasse a respeito disso e as motivações. O governador Rafael Fonteles foi muito importante para o fisco brasileiro em algumas soluções que nós discutíamos, principalmente na proteção dos estados. Quando ocupou o Concefaz. E dos municípios, inclusive durante, como governador já, tanto no Concefaz e como governador, no Fórum de Governadores, para que essa reforma saísse de uma forma que protegesse efetivamente a população. Eu quero agradecer a senhora pelas informações que trouxe à notícia da manhã. Muito obrigado. Eu agradeço o contato e peço desculpas pela minha voz. Ah, não. Fique tranquilo. Em relação a isso, ficou plenamente compreensível. Isso que é o mais importante. Obrigada. Obrigado. Ótimo dia. Muito bem, tá aí então, agora na cidade, 12:40, boa tarde para você, obrigado pelo carinho, audiência, né? Vamos então acompanhar mais notícias, Fronteiras em Notícias, está no ar, E sempre agradecendo o carinho, a audiência, a sintonia, a companhia. O 31º Grito de Excluídos acontece na próxima quinta-feira, dia 4, em Picos. E na próxima quinta-feira, Picos será palco do 31º Grito dos Excluídos e Excluídas. O movimento que reúne sindicatos e pastorais da diocese levanta a bandeira da defesa da democracia e também vai chamar atenção para a importância do cuidado com o meio ambiente. Beatriz Viana tem as informações. Na próxima quinta-feira, dia 4 de setembro, movimentos sindicais e pastorais da Diocese de Picos irão promover mais uma edição do Grito dos Excluídos, que normalmente acontece durante a Semana da Pátria. Aqui ao meu lado está o Maurício Pereira, ele que é agente liberado da Cáritas e vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse evento. Maurício, eu queria que você falasse um pouco para a gente qual o objetivo do Grito dos Excluídos, qual tema será abordado neste ano. Isso, o Grito dos Excluídos terá o tema que é perene, vida em primeiro lugar, porque a igreja, ela sempre preza pela vida, desde a sua concepção até o seu fim natural. E o lema deste ano é: cuidar da casa comum e da democracia é dever de todos nós. A casa comum, já fazendo parte dessa questão do nosso planeta, do meio ambiente, todos nós que somos donos e pertencemos a essa casa comum, somos cuidadores e vivemos nela. E a democracia, que não é formada apenas pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, mas cada cidadão civil faz parte dessa democracia. Maurício, qual a importância de ter o Grito dos Excluídos todos os anos, principalmente durante a Semana da Pátria? Isso é importante porque a Semana da Pátria a gente se comemora, revive, relembra a independência do nosso país, né? Mas será se todos nós ainda somos independentes diante de tantas situações que muitas vezes camadas populacionais ou situações de miséria, de vulnerabilidade ou direitos que até existem, mas não são garantidos para todos? Maurício, vai ser na próxima quinta-feira, né? Que horas começa o Grito dos Excluídos? Qual a programação? Isso. Na próxima quinta-feira, dia 4, a gente vai começar uma concentração na Igrejinha do Sagrado Coração de Jesus. Em seguida, às 8 horas, vamos sair em caminhada pela Avenida Getúlio Vargas, fazendo uma primeira parada na Praça Félix Pacheco, onde terão 3 discursos de eixos temáticos também que abrange essa temática geral e esse lema geral. Vamos seguir em caminhada também pela Praça Josino Ferreira, a famosa Praça do Museu, onde teremos uma segunda parada, então terão discursos, onde refletir mais 3 eixos. E, em seguida, através da Avenida Nossa Senhora de Fátima, vamos nos dirigir para a Igreja Catedral, culminando com a Santa Missa, que será presidida pelo nosso bispo diocesano, nosso pastor, Dom Plínio José. Maurício, eu quero que você aproveite a oportunidade para fazer o convite. Todo mundo pode participar, não é isso? Isso, todo mundo pode participar. É uma ação que, embora organizada pela Igreja Católica Romana, mas toda a sociedade civil, independente de grupo, independente de parcela, independente de religião, é convidar a participar, porque, como eu falei logo há pouco, o nosso objetivo é, em comunhão, em conjunto, buscar nossos direitos e também conhecer nossos deveres para que assim possamos construir uma sociedade na nossa diocese cada vez melhor. Muito obrigada, Maurício. Desejo um ótimo evento. Então é isso, o convite está feito na próxima quinta-feira, dia 4 de setembro. A concentração vai acontecer ali na Igrejinha do Sagrado Coração de Jesus e todo mundo está convidado. É com você aí no estúdio. É isso aí, então tá aí, vamos participar, né? A meio-dia e 45 minutos, agora na cidade, meio-dia e 45 minutos, seguindo então o nosso Fronteiras em Notícia. Essa é a hora certa dos imóveis, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Acompanhando agora mais notícias aí direto da TV Cidade Verde Picos, né? Picoense Luiz Carlos brilha, se consagra entre os melhores atletas de paracanoagem do mundo. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio do Notícia de Picos essa estrela do esporte picoense na paracanoagem internacional, o paraatleta Luiz Carlos Cardoso, que faturou a medalha de prata no Campeonato Mundial de Paracanoagem, né? Foi no último dia 20 de agosto, né? Olha aí, recentemente, a medalha fresquinha que está aqui no pescoço, né? Seja muito bem-vindo, obrigado, Luiz Carlos. Obrigado. por ter aceito o nosso convite também. Ele que agora está de férias depois de um ano intenso aí de competições, não é isso, Luiz Carlos? Exatamente. Faz mais ou menos uma semana que eu cheguei no Brasil, que eu retornei da Itália, onde eu competi o Mundial de Paracanoagem. É, graças a Deus tive mais um êxito aí de poder conquistar uma medalha para o nosso país. Essa aqui foi a minha 17ª medalha em mundiais. Né? E esse ano aí que eu tive o prazer de poder conquistar 3 medalhas em 3 competições. Né? E graças a Deus, e poder retornar a Picos com todas elas aqui para mostrar para vocês. Essa medalha aqui, a de ouro. Isso, essa aqui foi a medalha de ouro que eu conquistei na Polônia, né? Na Copa do Mundo. E logo em seguida, no Mundial, eu conquistei a medalha de prata, que foi quase peguei o ouro, mas... Questão de segundos, né? Esse ano eu bati o atual campeão paralímpico, né? Na Copa do Mundo, e agora ele me bateu e a gente está assim. Ele no primeiro, eu primeiro, e a gente fica trocando ali no pódio. É muita superação, né, Luiz Carlos? Inclusive, essa de ouro é a 7ª, né? É a 7ª de ouro que você conquista, né? Isso, é a 7ª medalha de ouro em mundiais, né? E em Copa do Mundo, essa é a minha 2ª medalha de ouro em Copa do Mundo. E essa competição, essa última, assim, como é que foi assim, o desafio dessa da Itália? Olha, foi bem intenso, porque a cada ano que passa, a cada edição, né, a competição se torna cada vez mais forte, né? Porque a quantidade de atleta aumenta cada vez mais. E isso é que é legal, né? Porque o esporte é isso, né? E eu ainda fico muito feliz de poder ainda estar competindo em alto rendimento. Eu que estive há 10 anos atrás na Itália, lá eu conquistei 2 medalhas de ouro em 2015, né? E poder retornar novamente para a Itália ainda em alta performance, ainda poder subir ao pódio, e é uma felicidade imensa poder representar o nosso país e ainda mais poder subir ao pódio. Exatamente, né? Mais de uma década participando desses campeonatos internacionais, né? Desses mundiais. Muitos do que eram pódio já se aposentaram, já não participam mais. E você está lá firme e forte, né? Representando o Brasil, representando o Piauí, Picos também, né, Luiz Carlos? Exatamente. Muitos daqueles que medalhou comigo lá atrás, muitos deles já aposentaram, ou deles ainda nem conseguem mais ir para uma final no mundial. E graças a Deus eu ainda estou aqui sobrevivendo. Tá indo, né? Tá indo e conquistando, trazendo medalha. E assim, o que é interessante também, né? Você é picoense, né? Já mora em São Paulo há quanto tempo, Luiz Carlos? Eu já moro em São Paulo há mais de quase 20 anos, porque eu fui para lá para dançar, né? Porque antes da deficiência eu era dançarino profissional. Aí eu dancei com o Frank Aguiar e logo depois eu tive a infecção na medula que me deixou na cadeira de rodas. E aí o Luiz Carlos, ele mora em São Paulo e sempre participa dessas competições, né, que exige mental, exige físico, mas sempre está aqui, retornando aqui, visitando a família também, para dar um novo gás para voltar para as próximas competições, né, Luiz? Isso, porque aqui é onde eu venho buscar toda essa força, essa energia dos meus conterrâneos, da minha família, para retornar para São Paulo e começar mais uma temporada de treinamento que é muito intenso, como você mesmo deixou claro, assim, é muito desgastante, tanto fisicamente como psicologicamente, e é aqui onde eu venho buscar toda essa energia para retornar aí. E firme tem que ter essa junção, não basta ter o físico preparado, né? Inclusive o Luiz Carlos, quando ele vem para Picos, ele já tem data de voltar, porque realmente tem que estar treinando diariamente, mas o psicológico, o mental, ele é fundamental nessas competições, né, Luiz? Total, total, porque a gente ali está, principalmente em uma competição internacional, onde você está competindo com os melhores de cada país, e você tem que estar bem fisicamente, também psicologicamente, porque está todo mundo ali querendo ganhar. E somente um vai ganhar, né? E dois e três vão subir ao pódio. Então, você tem que estar firme para poder conseguir executar aquilo que você fez no treinamento, numa competição. E falando da importância, né, do papel da família, inclusive quando você ganha, né, quando você medalha, quando você sobe o pódio, o agradecimento vem especial para a família, né? A família daqui de Picos. Sim, porque a minha família é a minha base, né? Minha família é que me dá força realmente em todos os momentos ali, seja ele alegres ou tristes, eles estão ali ao meu lado, sempre me encorajando, me colocando para frente, e eu não posso deixar de enaltecer esse vínculo, né? E aí, quando é que volta agora para São Paulo? Então, estou retornando para São Paulo no final desse mês já. Realmente tenho que aproveitar aí bastante esse período para estar com minha família. E também vou começar a treinar também aqui, né, para não ficar parado, porque eu sei que quando eu estou aqui eu como pra caramba. Não tem como não, né? Não tem como dar comidinhas de casa, né? Exatamente, exatamente. Aí, final do mês, estou retornando já para começar a base para o próximo ano. Olha, a gente está acompanhando aí no vídeo, né, os momentos, né, os registros do Luiz Carlos nessas competições. Realmente são 17 mundiais, né, 7 ouro, né, medalhas de ouro. Tem assim uma que tem um significado especial, Luiz Carlos? Eu acredito que a primeira que eu conquistei lá na Rússia em 2014, que foi o primeiro ouro, né, que eu conquistei em 2014. Claro, há 10 anos atrás também que eu conquistei na Itália, onde eu conquistei 2 medalhas de ouro, que foi a primeira vez assim, que eu consegui ouvir um hino nacional por 2 vezes assim, numa edição, e que foi incrível. E claro, todas as outras também são especiais. Cada uma tem seu gostinho e memórias diferentes. Né? Até porque, como você falou, né, você superou, teve esse problema dançarino, né, trabalhava já com o corpo, com o físico, uhum, né, e teve essa questão dessa infecção na medula, e aí partiu para o esporte e está sendo esse sucesso. Então, acho que essas primeiras medalhas que você conquistou, eu acho que você fez esse resgate, né, de todas essas etapas que você passou, desses desafios e que foram superados, não é isso? Com certeza, porque quando eu saí do hospital e que eu me vi realmente na cadeira de roda, eu perguntei para Deus o que eu ia fazer da minha vida, né? E eu senti que a canoagem, que veio logo em seguida, foi uma resposta dessa pergunta que eu fiz a Deus. E eu consegui transferir toda aquela energia, toda aquela garra e todo aquele amor que eu tinha pela dança para o esporte. E graças a Deus consegui ir e muito mais longe. Muito longe, Luiz Carlos, muito longe. A gente agradece a sua participação, a gente parabeniza também por você levar o nome de Picos, né? O Picos da Paracanoagem. Luiz Carlos, a gente já associa mesmo o esporte ao seu nome. E antes de nos despedirmos, fale aí agora do próximo desafio, né? Você já vai voltar para São Paulo no final do mês, vai treinar e já tem competição aí à vista, né? Sim, ano que vem já está recheado de competições. A gente vai ter a primeira Copa Brasil, que é a seletiva para os campeonatos internacionais, e as regras mudaram totalmente internacionalmente. A gente vai ter que competir 2 Copas do Mundo, Mundial e outras mais no Brasil ainda. Ou seja, em 2026, o 2026 promete, né? Neste ano foram só 3, mas 2026 promete ser mais, né? Ter mais competições. Exatamente, promete, porque a cada ano que vai passando próximo dos Jogos Paralímpicos, que vai ser em Los Angeles, né, vai aumentando a quantidade de competições, e para realmente aumentar aí a performance do atleta. Luiz Carlos, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua participação. Desde já, boa sorte, viu? Muito sucesso. Obrigado. Sucesso ainda mais. Obrigado. Na cidade agora, faltando apenas 9 minutinhos para o término do jornal, vamos acompanhando. Cabe mais notícia ainda aqui no Fronteiras em Notícia. Vamos acompanhar. E muito obrigado pelo carinho e pela audiência, sintonia, companhia. Menor de 16 anos apreendido em Floriano pelo Draco. E a gente começa a edição de hoje falando de uma apreensão de um menor de idade lá no município de Floriano. Ele foi preso, foi apreendido pela Draco, acusado de homicídios e diversos furtos lá na cidade. Quem tem todas as informações é a Beatriz Viana. A gente vai falar agora com a Beatriz, ela que vai trazer mais informações a respeito deste caso para a gente. Boa noite, Beatriz, novamente. Boa noite, André. Boa noite para você que acompanha o Notícia de Picos. É isso, como você falou, o Draco, o Departamento de Repreensão às Ações Criminosas Organizadas e a Polícia Civil da cidade de Floriano deflagraram uma operação hoje na cidade para a apreensão de um menor, um adolescente de 16 anos, conhecido pelo apelido de Paz Eterna. Esse apelido foi dado pelos membros de uma facção em que ele fazia parte pelo histórico de violência. Olha, ele teria fugido do Centro Educacional Masculino, o CEM, em Teresina, estava escondido na cidade de Floriano. Ele confessou ter participado de diversos crimes, inclusive 3 homicídios. Vamos mostrar agora um vídeo do delegado Charles Pessoa. Charles Pessoa é o delegado responsável aí, coordenador do Departamento de Apreensão às Ações Criminosas, o Draco, e ele mostra o momento da apreensão desse menor de 16 anos. Vamos acompanhar. Agido do CEM, não é isso? Fugiu. Tu fugiu quando? Em julho, mês passado. Tá. Qual é a tua facção criminosa? PCC. Foragido do CEM? Sim, senhor. Passou quanto tempo apreendido? 11 meses. Tu cometeu quantos homicídios aqui? Três. Três homicídios? Sim, senhor. Passou 11 meses apreendido? Sim, senhor. Tá foragido? Sim, senhor. Tá apreendido novamente. Tu matou quem? Um foi no Tiberão e o outro foi uma treta meio que tava arrendido pra mim. E o outro? O outro foi o Gabriel, que eu tentei matar, só que eu não consegui matar, não. Eles eram de facção, as vítimas? Sim, senhor. De qual facção? Um dos 40. Qual é teu vulgo na facção? Paz Eterno. Paz Eterno? Tu tem quantas passagens pela polícia? Sete. Seis ou é sete, senhor. Seis ou sete? De quê? Homicídio, roubo. Tráfico também? Tráfico também. Seis ou sete passagens? 16 anos. Facção não compensa. Ele até tatuou aqui, ó, na mão aqui. 33. Por que esse 33 aqui? Tráfico. Ah, é relacionado ao tráfico de drogas que você pratica. É isso? Senhor, aí foi quando eu era novo que eu fiz as tatuagens. Entendi. Olha aí, Geandra, nas imagens nós podemos perceber aí a frieza em que ele responde quando questionado sobre os crimes. E ele fala aí que já tem aí histórico de violência em mais de 7 crimes. É importante reforçar que ele fugiu do local em que estava apreendido, na cidade de Teresina. Ele é responsável, além dos 3 homicídios que foram informados pelo Draco, mas também por outros crimes violentos na capital. Estava escondido na cidade de Floriano. E como ele disse aí, faz parte de uma facção criminosa. O apelido Paz Eterna é justamente por conta disso, de crimes violentos em que ele comete principalmente homicídios. Olha, essa operação é mais uma operação que reforça o compromisso aí da Polícia Civil por meio do Pacto pela Ordem, que é o programa do governo do estado, que visa aí desarticular as organizações criminosas e responsabilizar os indivíduos envolvidos em crimes graves em todo o estado do Piauí. Nós temos mostrado aqui com recorrência esse tipo de ação do programa Pacto pela Ordem, que tem apreendido menores e também prendido pessoas aí que estão envolvidas em organizações criminosas, em facções, que têm envolvimento aí não apenas com o tráfico de drogas, mas também com homicídios em todo o estado. E aí esse programa aí mostra mais uma vez aí sua efetividade, essa apreensão desse menor na cidade de Floriano, de apenas 16 anos e com histórico aí gigantesco de crimes. Geandra. Muito bem, na cidade agora é meio-dia 57 minutos, chegando à reta final do nosso Fronteiras em Notícia de hoje. Muito obrigado, obrigado, meu Deus, por mais essa edição do Fronteiras em Notícia. Obrigado, Fronteiras, obrigado, Brasil, pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado mesmo de coração, né? Obrigado mesmo de coração. É na reta final do nosso Fronteiras em Notícias, lembrando aqui, atenção, o nosso amigo César Marchante avisa que amanhã, quinta-feira, vai matar um grande porco. Você quer comprar carne de porco de qualidade? Fala com César Marchante. O frigorífico dele fica localizado ali próximo ao comércio do Macho do Poço. E atenção, cliente amigo, que queira se vestir bem, com qualidade, gastando pouco. Não perca essa oportunidade. O Bazar da Igreja Católica estará aberto a partir dessa sexta-feira, às 8 horas da manhã, na Praça do Santuário. E terá continuidade no sábado também, a partir das 8 horas da manhã, no mesmo horário. E nós estamos promovendo o Grande Bazar, roupas femininas, masculinas, infantis. Temos roupas novas, seminovas, com preços mais do que especiais, a partir de R$10. Venha visitar o nosso bazar. Agradece a Edileuza e José Helena, Bazar da Igreja Católica. Até amanhã, se Deus quiser, Ele quer, pois é bom, maravilhoso, todo poderoso. Amanhã, ao meio-dia, mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia. Forte abraço, até lá. Você sintoniza CYX 837, Canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Alô, amigos do esporte!

Beleza, forte abraço pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. São 13 horas e mais 4 minutos desta quarta-feira. Estamos chegando com o nosso programa. Hoje já são 3 de setembro de 2025. A todos o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso boa tarde a você. Estamos chegando com o nosso panorama esportivo. Aqui comigo o Internacional Bira, é Manuel Severo. Vamos falar dessa 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas programadas para esta quinta-feira, portanto amanhã. Vamos falar também dos jogos da 24ª rodada do Brasileirão da Série B, os jogos que se finalizaram ontem desta rodada. E claro, vamos falar aí das frustrações que tivemos aí em alguns times brasileiros, Emanuel, que em cima da hora, na última, no fechar aí das transferências, né, isso, da janela de transferências aí, teve time que contava com craques que estão na Europa, mas não deram certo. Mas, Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Bira. Boa tarde, amigos ouvintes da Fronteiras FM. Você através da Radiosnet. Cara, no apagar das luzes, né? Não deu aí para o São Paulo, que queria trazer, né, o Leonardo. Sim, Carlos Leonardo, né? E não deu certo. Entendeu? Eu não sei, deve estar acontecendo algo lá no futebol. No Al Hilal, né? Isso, Al Hilal. Porque ele tem jogos que ele não está sendo nem relacionado. Entendeu? Ficando no banco de reservas. E eu não vejo nenhum jogador lá do nível do... É, altura para ficar. Do Caio Leonardo, né? É. Entendeu? Então, assim, não sei o que é que está acontecendo lá. E ele se manifestou o desejo de sair. Quis sair e ficou tudo acertado entre ele e São Paulo. Mas aí não deu certo entre São Paulo e o Al Hilal, né? É, né? Entendeu? Aí acabou não vindo. Mas a gente vai ter muita coisa para falar aqui, Bira. Inclusive, você falava aí da Série B. Comentávamos aqui em outro programa que seria bom que todas as séries fossem com 20 clubes. A Série C, Bira, já é com 20 clubes. Já é com 20, hein? Já. E a primeira fase com pontos corridos. A diferença é que a Série C, quando chega, jogam entre si pontos corridos, aí os 8 melhores classificados aí vão para uma fase de mata-mata. O que eu acho que não deveria ter essa fase de mata-mata, né? É, aí... Não sei o porquê que eles têm isso. Já são 20 times na Série C, né? Com esse formato. Eles deveriam jogar só mesmo, né, os 20 clubes entre si e aqueles 4 melhores colocados subiriam para a Série B, né, do Brasileirão. Mas eu não entendo. E essa... quem cai aí nessa forma que você está falando aí? Quem realmente cai serão os quatro últimos? Os quatro últimos colocados no geral dos pontos corridos. Né? E do nono até 16º permanecem na Série C ano que vem. Exatamente, né? Exatamente isso. Ah. Essa é uma informação que veio para mim através do nosso ouvinte, Maciel. Ó. Oh. Torcedor do esporte, sofredor do esporte, né? Ei, rapaz. Parece que não vai ter jeito não, viu, meu amigo Maciel e Nicolas, Edilson, Escada, Pipoca. Tá difícil. Situação do esporte não tá fácil não, viu? E assim, falando em esporte também, Bira, temos aqui para comunicar o torcedor do Vasco, cara, que triste, né? Sim. O Jair, cara, voltou de lesão e aí agora tava num ritmo, jogando muito pelo Vasco, teve mais uma lesão grave. Nossa. Parece que rompeu o outro joelho. Numa entrada feia do jogador do Sport. E é incrível que o Rafael Claus, se não me falha a memória, era o Rafael Claus nesse jogo do Vasco e Sport. O árbitro. Sequer falta marcou, cara. Sequer falta marcou. Exatamente, nesse lance. No qual tira o cara agora para o resto do ano, sem jogar futebol. É assim, sei lá, cara, tem coisas na vida que é impressionante mesmo. O cara passou por uma contusão séria, ficou vários meses sem jogar futebol, voltou. Tinha condições de ser titular, mas o treinador não tirava O Hugo Moura deu uma volante. Ah, ninguém toca no Hugo Moura. Ele era sempre o banco de reservas, né? E aí foi quando agora que ele consegue, né? Tiraram o Hugo Moura da volante pra zagueiro. E ele entrou titular e jogando muito pelo Vasco. E acontece. Aí vem essa contusão lamentável do jogador Jair. Beleza, tá aí. São 13 horas e mais 10 minutos. E o Renato Paiva, Emanuel, foi demitido do Fortaleza. Ainda ontem, o treinador do Fortaleza, Renato Paiva, você sabia que já é o 17º treinador já nessa dança das cadeiras, nesse Brasileirão de 2025? E o Renato Paiva é mais um que se iguala ao Carille. É mais um bicampeão, né? Isso, mais um bicampeão. Exatamente. Cara, que coisa, o Fortaleza, algo muito errado ali no Fortaleza, porque... Será que é a culpa só dos treinadores? Será? É, saiu um Vojvoda que fez um trabalho brilhante, o Renato Paiva que também fez um bom trabalho no Botafogo. Sim. E aí chega e não consegue fazer o time jogar. Tem algo muito estranho também nisso aí. Tem. Não sei o que acontece nos bastidores, né? Ali no dia a dia, mas algo estranho tá acontecendo que... Não são treinadores ruins, né? Não são. O Renato Paiva não é um treinador fraco, é um treinador bom. E não conseguiu fazer o Fortaleza jogar. E quando o time não consegue jogar, geralmente o treinador é mandado embora, né? É isso. Apesar que mandaram também alguns jogadores também. Mandaram, o elenco teve uma baixa de... Teve uma baixa bem grande. Mas não sei o que é que está acontecendo com o Fortaleza, que não consegue reagir. E o mais interessante e curioso que eu estava vendo hoje também é Cuiabano. Ele foi contratado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra. E o saiu do Botafogo para o Nottingham. Não chegou, me parece, nem a jogar, Emanuel. O Nottingham já está mandando de volta. Inclusive, já está de volta o Cuiabano ao Botafogo, mas agora por empréstimo. É, que coisa, hein? Essa eu não entendi. Meu Deus, que vai entender. Vai entender as coisas do futebol, eu não, né? Entendi. E o Nottingham Forest, Emanuel, realmente não tá vencendo, não começou bem o campeonato inglês. E você vê o Zenit também, que pagou uma quantia exorbitante pelo Gerson. O Gerson também já não tá sendo nem relacionado lá para algumas competições. E já o time já está querendo mandar ele de volta para o Brasil. O negócio é que ninguém se manifestou ainda por ele. Ah, ele é jogador caro. Tá, tu é louco, cara. Tem umas coisas, tem umas escolhas assim que é meio louca. É, e o Andreas Pereira, não sei se já está mais próximo do Palmeiras para assinar. Já está no Brasil. Já deve estar assinando hoje com o Palmeiras. É um baita de um reforço, é um bom jogador. Não é as mil maravilhas. Mas é um ótimo jogador. Pra jogar no Brasil aqui também. Com a saída do Richard Rios, ele vem a calhar muito bem. Não? Sim. Ele é um bom jogador que não marca como o Richard Rios. Mas é um jogador que distribui muito bem a bola. Já que o Veiga não consegue apresentar aquele futebol que apresentou alguns tempos atrás, né? No próprio Palmeiras. Também por motivos de contusões, de lesões, né? Isso faz com que o time, às vezes até o atleta joga com dores, com um problemazinho, e acaba só agravando e fazendo com que também o atleta não consiga desempenhar o seu melhor. Inclusive até o próprio Abel falava sobre isso, do Veiga, tá, né, vai até parar aí por uns dias aí, não sei se vai passar por cirurgia ou o que é, mas contusões, e isso agrava, sem dúvida alguma, o jogador ali dentro de campo não rende aquilo que o cara sabe. É, ele poderia ter saído, Emanuel, do Palmeiras. O Grêmio se mostrou interessado no jogador, Botafogo também, mas o Palmeiras é como se diz aqui no Brasil, vamos reforçar adversários ou rivais, como falam. 13 horas e mais 14 minutos. Mandar um abração para Ed Gleuma e família lá na Serra de Chico Camilo, em sintonia do nosso programa. Núbia, um abração para Núbia e família ali no bairro Panorama, em sintonia. Estamos com o nosso Panorama Esportivo. Aqui trabalhamos em nome de Prefeitura Municipal aqui de Fronteiras. Prefeito Eudes Ribeiro, vice-prefeito Dr. Norberto, é diretor e presidente aqui da Rádio Fronteiras FM. Trabalhamos ainda em nome de Sendel, Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, e também os nossos patrocinadores e amigos aqui do nosso programa, o Edvan Bezerra, que nos patrocina, o Diógenes, o secretário de Finanças, Eudes Filho, a vereadora Liege, trabalhando para o povo, essa que acredita no nosso trabalho e no nosso programa, o empresário Arlan, lá da Bioforma Academia, pensou em performance, pensou Bioforma Academia, a sua academia em Fronteiras, lá na Avenida 7 de Setembro. É só procurar o Arlan e fazer parte dela, da Bioforma Academia. E também o Filadelfo, é os nossos patrocinadores aí do nosso programa, do nosso Panorama Esportivo. Dia 14, né, Bira? Dia 14 é o ciclismo. Sim, dia 14 tem um ciclismo aí, mano. Ciclismo. Né? Percorrendo aí vários pontos aqui da nossa cidade. Me parece que vai aqui sair da praça, aqui de frente ao estádio, a Protásio. Sim. E pega percurso ali a Abílio Alves, estrada de Caldeirão Grande, né? Volta pela Nova Fronteiras, passando no açude, acampamento. Ali na parede, né? É, exatamente, e desce ali pela... A encostada. E segue ali pela encruzilhada ali. Encruzilhada. Certo. E vem aqui pela BR. A BR. Volta pra cidade e pega descendo. Até o Edson's Park. Para o Edson's Park. Pronto, que beleza que vai ser esse dia 14, né? Rapaz, ontem após o treino, que a gente tem um treino toda terça-feira, um treino muito bom, cara. Por sinal, tá com três a quatro meses que a gente tem esse treino toda terça-feira e ótimo, cada um melhor do que o outro. Olha, tranquilo aí, sem confusão, sem discussão, a coisa, pra tirar o estresse mesmo. Tá tirando o estresse lá, ninguém tá se estressando, ganhou, se não ganhou também não é problema. E é treino, entendeu? Também, né? É treino, né? Pra brincar mesmo, pra suar. E após o treino a gente ficou conversando lá. Sim. E aí falei dessa do ciclismo. Aí Negro João disse, eu vou também, vou arranjar uma bicicleta e vou também. Foi bom. Pronto. É? Aí, quando eu falei o percurso, ele disse, vou não. Já desistiu? Ele disse, eu pensei que era da rua pra cá. Aí fica forte, fica mole. Dá 20 km aí, viu, Negro João? É, João Gol, que é torcedor do Vasco, rapaz. Sofredor, né? É, rapaz, tu mais do Vasco aí. Sofredor do Vasco e sofredor do Grêmio é uma coisa que... É impressionante. Você sabe... E do Fluminense também, viu? É sofredor também. Você ficou sabendo que o Grêmio também fechou com o William, veterano William, tá vindo do Japão. O William, aquele que passou pelo Corinthians, tava no Chelsea. Não jogou nada no Corinthians. Sim. Fez uns dois jogos bons e... Cara, um baita de um jogador, mas a gente tem que ver as condições... 37 anos. A gente tem que ver as condições físicas desses caras que estão vindo de lá. Tava sem clube. Entendeu? Se o cara tá sem clube é porque a coisa não tá boa, viu? Não tá boa. Mas, vai que chega e treina. Tá certo ali no Grêmio, ele se prepara fisicamente. O Arthur não, o Arthur é um baita de um jogador. Eu não sei porque é que esse cara não vingou para jogar em grandes times da Europa. É Barcelona, sempre, né? Juventus, o Arthur. Ele não conseguiu fazer a mesma coisa que ele fez ali no Grêmio quando ele iniciou. Entendeu? Então a gente fica assim, você vai dizer, o cara, a gente tem que esperar para ver como é que tá o cara fisicamente. Você vê o Coutinho, o tempo que levou ali no Vasco para ele começar a jogar alguma coisa. Isso. Como demorou, você vê o Oscar, que até hoje ainda... quando vai conseguindo ter uma sequência, uma afirmação como titular, parece um problemazinho de contusão. Volta novamente contusão. Então é assim, tem que ver realmente como anda... Futebol tem, cara. Sim, futebol tem. Futebol tem, não interessa que tem 37, 35, 38 anos. Nem tem 44. Entendeu? E alto nível ainda jogando lá no Juventude. E é num time pequeno. E assim, cara, o que vale mesmo no atleta é saber como andam as condições físicas. Isso. Isso é o fundamental. Se ainda se cuida, se ainda... Que o principal de tudo, né, ainda do profissional, é se cuidar. A gente viu, chega, gente viu o Zé Roberto jogar até os 42, sim, em alto nível. Jogou muito no Grêmio. Palmeiras. Ainda com no Grêmio, entendeu? A gente tá vendo hoje o Nenê jogar ainda muito bem, com 44. Até o Fábio com 45. É goleiro, é, mas goleiro é, exige ei, muito também. Sim. Entendeu? Então, são atletas que se cuidam, que estão bem fisicamente. Se não tiver bem fisicamente, é complicado. Não há contusões, né? Zé Roberto, eu nunca vi falar dele ficar fora de um jogo por motivo de contusão. Né? Então, se o cara tá bem fisicamente, pela se idade, cuida, pelo aí, futebol, dá para jogar sim. O Willian é um bom jogador. Quem não lembra do Willian na seleção brasileira, no Corinthians, uma passagem que não foi tão Chelsea, brilhante. Principalmente. Mas, e no Chelsea ele jogou demais. Beleza, tá aí, são 13 horas e mais 20 minutos, é o nosso panorama esportivo. E um assunto polêmico lá no sul do país, no internacional, é que o Ener Valencia não vem jogando bem e também não vem jogando pelo Internacional e não foi, me parece, convocado pela sua seleção equatoriana, que tem o Becasés argentino como treinador, e o Becasés disparou para cima do Internacional, que a culpa da não convocação, pelo menos até agora há pouco, eu acompanhava lá um dos programas esportivos do Ener Valencia, me parece não ter sido convocado, é por conta do Inter, que não está trabalhando bem o atleta, o jogador, para que ele possa ser alvo de convocações da seleção equatoriana. Olha, Bira, querer jogar a culpa em cima de um clube é complicado, porque depende, sim, é do atleta. E foi polêmica, viu, até há pouco. O atleta tem que fazer sua parte, tem que correr atrás e buscar o seu espaço no clube. Claro que o treinador lá da seleção não pode convocar um jogador que está no Brasil na reserva. Aí você vai convocar... E ele está na reserva, entendeu? Realmente todo mundo. Mas ele está na reserva por quê? Porque não está tendo desempenho ou porque... Porque ele não está tendo desempenho. Então não tem como convocar. Ele é um atacante, ele tem que fazer gols, ele tem que aparecer de alguma forma. E ele não está fazendo isso no Internacional. Não está. Não está. Entendeu? Não, a gente nem tem outros tá quase atacantes entrando ali. Jogar. Entendeu? Então, assim, não, para mim, sei lá, culpa do time. Sim. Se o cara não consegue... Mexeram com os gaúchos lá, mano. Foi fogo os programas de hoje, viu? Pois é, cara. Mas assim, eu acho assim que o treinador lá pisou na bola. Pisou na bola. Ele pisou na bola. Dizer que o jogador tá em baixa por conta do clube, que não o coloca pra jogar, segundo, pelo menos, os manifestos dos apresentadores de programa. Mas ele entra às vezes e não consegue jogar bem. É. Esse é o problema. Ele tá muito cochilão em campo, mano. Não tem aquela motivação, não tem aquela vibração. Vamos. Ele pode ter sim perdido a motivação, a vontade de jogar pelo Internacional. E isso, é claro que vai recair em cima do futebol dele. A falta de vontade, o querer de jogar, entendeu? Então vai diminuir o futebol dele. E se vai diminuir, é claro que ele vai ter que ir para um banco de reserva. É isso. Entendeu? Ele já não foi essas mil maravilhas, o Ener Valencia. Um bom jogador apenas. E aí, não conseguindo fazer gols, amigo. Centroavante, o camisa 9, vive de gol. Ou faz gol, vai para o banco. Ou faz gol, se não fizer, vai... É para o banco, não tem jeito. Wesley, um dos jogadores do Internacional, já deixou o Inter, vai jogar no Catar, aí já é uma grana boa que já entra para o Internacional, que as dívidas são enormes, Emanuel. O Inter está tentando se desfazer de muitos bons atletas. Que sorte o Internacional tem, cara, para vender, né? É, tem. Porque conseguir, cara, pouquinho futebol, Wesley, pouquíssimo futebol. Começou bem nessa arrancada do Inter ali no começo, ou no final ainda do ano passado, para o começo desse, mas quando a coisa engatou para valer, o Inter, o Wesley deu uma caída grande com a camisa do Inter. Sorte do Inter que teve ainda no começo do ano um dos times lá mexicanos, que investiu, o Inter não quis, mas agora não teve jeito, Emanuel. E não, e assim, não foi pouco dinheiro não, viu? Muito. Bastante dinheiro. Outro jogador brasileiro que está em alta, Bira, o Antony. O Antony. Em São Paulo, em seleção brasileira. Tava um dia desse jogando no Betis da Espanha. O Betis o contratou. Contratou agora, definitivo? Foi, definitivo. Cara, que festa o torcedor do Betis. Do Betis fez. Quando ele chegando lá e é ovacionado realmente pelo torcedor. Um pouco tempo que ele teve emprestado lá, ele jogou muito. Ele se emocionou muito, né? Dizendo que aconteceu algo lá no Manchester, né? Que ele tava. Era o Manchester United. E não se sentiu feliz, né? Inclusive, ter treinado separadamente. Ele chegou a alguns momentos lá no Manchester, que treinava separadamente do grupo. Isso é horrível para um ser humano, para uma pessoa, para um jogador de futebol. Mas aconteceu isso com ele. E ele se emocionou muito, está muito feliz de assinar com o Betis. Beleza, tá aí. É muito assunto aqui no nosso programa. 13 horas e mais 25 minutos. É o nosso panorama esportivo. Agora vamos com o fechamento da 24ª rodada do Brasileirão da Série B. Na última segunda-feira, Chapecoense 2, Vila Nova 2, Ferroviária 2, Cuiabá também 2. Todo mundo empatou aqui na segunda-feira. Mas já ontem, terça-feira, o América Mineiro venceu o Avaí pelo placar de 2-0. Emanuel, os 6 primeiros colocados aqui. O Goiás na liderança com 44 pontos, Coritiba na vice-liderança tem 43, Chapecoense terceira colocada 41, Criciúma agora é quarta colocada 39, Novo Horizontino quinto colocado 36 e o Remo do Pará despencou muito, sexto colocado com 35 pontos. O Atlético Paranaense, Emanuel, que é uma preocupação de querer acesso, hoje o Atlético Paranaense é 11º colocado com 33 pontos. Eu falava antes do jogo da Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Corinthians, que o manifesto do torcedor e também da diretoria do Atlético Paranaense era dar-se importância mais à Série B, para tentar um acesso ano que vem, quem sabe voltar à Série A, até mesmo do que os próprios dois jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Olha, Bira, eu sou péssimo em matemática, mas vejamos só uma coisinha aqui, o Atlético tem 33 pontos. Para o terceiro colocado, 41. É? Tem 41, o terceiro colocado, né? Sim. Então dá o quê? 8 pontos de diferença dele para o terceiro. Para o terceiro. Então eu acredito que o terceiro, o segundo e o primeiro, ele já não alcança mais. Primeiro e segundo. Primeiro, segundo e o terceiro. Ele já não alcança mais. Então ele vai brigar por um quarto ele lugar. Vai brigar pela quarta vaga, ali que tem 39 pontos. Isso, o Criciúma. São 6... de diferença no caso, né? Isso. Então aí ainda dá pra sonhar, sim. Ainda dá pra sonhar. Porque se ele ganhar duas seguidas consecutivas e o Criciúma perder duas, ele já se iguala no número de pontos, né? Então dá pra ele sonhar ainda com uma volta, com o acesso à Série A. Mas tem que tomar cuidado. Muito. Tem que tomar cuidado porque não é fácil. Ainda tem ainda o Remo, né? Sim, tem um Remo aqui. Na quinta colocação com 36 pontos também. Sexta colocação, Remo. Na sexta colocação. É. Quinto é o Novo Horizontino, 36. Então, 36, né? Olha aí, tem dois mais dois times ainda que ele também vai ter que passar, esses dois, Remo e Novo Horizontino. Então é complicado aqui a situação do Atlético Paranaense para conseguir um acesso. Beleza, tá aí o nosso panorama esportivo. Mandar um grande abraço a seu Belichó, em sintonia do nosso programa, a seu Edmar Bezerra lá do Panorama Construções, a dona Aparecida, seu Antônio Ribeiro, a dona Irene Cajueiro também, a Maria, né, a dona Maria, melhor dizendo, dona Maria de seu Diomédio, ao Antônio de seu Diomédio, Biezão, Erinaldo, essa turma boa, Dora e Dudé, um abração pra Dora e Dudé, em sintonia do nosso programa. Seu Neto e dona Quita, lá no Sítio Poço, tem também o Dóia, meu amigo Dóia, a Marina, aliás Marisa, lá no sítio Poço. É o Valdir Viana, rapaz, nosso amigo Valdir Viana, o Edivan, torcedor do Flamengo, e o Neguinho, lá na volta do Rio. Não perdem um programa, a gente agradece muito o carinho de vocês. A galera aí na Josi Doces, em sintonia com o nosso programa também. Nosso amigo Lupécio, torcedor Lupécio, do Fluminense. Olha. É, o Tricolor das Laranjeiras. Seu Merim e Dona Nessia, rapaz. Ah, rapaz. Esses aqui não perdem um programa, viu, cara? Estão sempre na sintonia. Beleza, 13 horas e mais 30 minutos é o nosso panorama esportivo. Aqui se fala de esportes, aqui se fala de futebol toda segunda, quarta e sexta no horário das 13 horas da 1 da tarde. Emanuel, pelo futebol local, claro que a gente tem muito assunto ainda das eliminatórias, mas fiquei sabendo que sábado, já antecipando aí para o torcedor, sábado tem um grande jogo, 5 da tarde, é o Nova Roma de Campos Sales e o São Paulo do Data também de Campos Sales. Vão estar se enfrentando sábado, 5 da tarde. Que briga, hein? É, time locais. Dois times de casa, dois times local. Apesar de Pitocha ser genro do Data, mas a coisa hora, vai pegar, viu? A coisa vai pegar, mano. A coisa vai pegar, a rivalidade das duas equipes. E tem que ter uma arbitragem boa, né? Acho que a secretaria tem que pensar muito nisso. É bom. Porque é briga de cachorro grande, amigo. Sim. Valendo classificação para uma semifinal. Então tem que colocar a arbitragem boa para não ter problemas, né? Reclamações. Beira, eu estive lá no domingo com o secretário Alexandre Pedro. Sim. E conversando com ele, ele falou, inclusive conversando lá com o pessoal de Moço Hipólito, eles estavam tentando alinhar o jogo entre Monsenhor Hipólito e Jatobá. De Pionono. De Pionono, para quinta-feira. Que é amanhã, né? Que é amanhã. Sim. Eu não sei se... Não teve retorno para saber se... Não consegui falar com ele para ter essa confirmação se deu certo ou não. Que eles iam entrar em contato com o pessoal do Jatobá, né? Porque só pode marcar se os dois times tiverem... isso, tiver um acordo. Disponível, né? Uhum. Aí eu não sei se deu certo. Agora, cara... Fica chato, assim, entendeu? Acho que tem que ter cuidado. Se um time não pode participar vindo nas datas, certo? Complica, porque a gente vai ter um jogo já de quarta de final, pra... Mata-mata? Mata-mata e não ter terminado ainda a primeira fase? Sim. É chato isso pra caramba, né? Eu fiquei sabendo no estádio que o Monsenhor Hipólito parece-me que não... Ou pediu para não jogar nos meios de semana. Pelo menos eu tinha ficado sabendo lá. Foi não, o Disseu, que é meu amigo demais lá de Moço Hipólito, estava lá e ele disse que ia ver se falar com o pessoal, porque no final de semana eles jogam também em Picos pelo Cinquentão, né? Olha aí. Na Copa da ABB. Então já não vai poder jogar no final já de semana. Já não vai poder jogar o final de semana, né? Então seria bom amanhã, realmente, Exatamente, porque acabaria, né? Terminaria já a primeira fase. E aí, sim, no sábado teríamos início, né, as fases decisivas, né, de mata-mata. Como né, vai as quartas de final. Campos Sales vai jogar. Campos Sales vai jogar na segunda-feira, vai ter os dois times de fronteira. Já é para segunda? Segunda, dia 8. Pelo menos o time de Edson Filho já está sabendo desse jogo. Já os dois de fronteiras, né, mano? Todo mundo já alinhado para vir, os dois de fronteiras, para vir para esse jogo. Então já tá, pelo menos tá certo que aí nessa segunda terá. Tem, tá certo. Os dois sim. De fronteira. Os dois times de fronteira jogam. E o horário, mano? À noite, né? 6 horas. 6 horas. 6 horas. Certo. Tudo de casa, né? Então, tá aí, gente. Só. Entre aspas, né? Sim. Porque tem goleiro de Picos, tem jogador de Araripina. Isso. É, mas eles que se alinham pra chegar na hora, meu amigo. É isso. É só uma antecipadazinha aí pra gente dar um toquezinho aí no futebol local, que é a grande Copa Chico Pinheiro de Veteranos, que esse ano, e como sempre, é mais um regional de veteranos, Zé Manuel, com várias participações, e desta feita você teve o quê? Você teve dois de Pionono, não mais só um, você teve Monsenhor Hipólito, você teve Picos. Monsenhor Hipólito já ganhou um torneio aqui, não sei se foi Chico Pinheiro, eu acho que foi. Pra mim foi também, Zé Manuel. Agora Picos, eu não me recordo de já ter Picos, que já tinha participado, acho que é a primeira vez. Trindade já participou, Araripina já participou, entendeu? Várias outras cidades aí participaram. Caldeirão, Marcolândia, várias outras cidades participaram. Agora são 13 horas e mais 34 minutos. O assunto agora é eliminatórias sul-americanas. Teremos aí amanhã, quinta-feira, 17ª rodada. A gente tem, Emanuel, os 10 que estão, claro, nas eliminatórias, com a Argentina 35 pontos, 10 pontos a mais do que o segundo colocado, Equador, que está na vice-liderança com 25, Brasil, terceiro colocado, 25, Uruguai, quarta colocada, 24, Paraguai, quinta colocada, 24, Colômbia, sexta colocada, 22, Luiz Dias agora, jogador do Bayern de Munique, Emanuel, não mais do Liverpool, da Inglaterra, o Luiz Dias. Então, a seleção colombiana, sexta colocada, 22, Venezuela, sétima colocada, tem 18, Bolívia, oitava colocada, tem 17, o Peru, nono colocado, tem 12, e o Chile é lanterna, décima colocada, com 10 pontos, Emanuel. Aí a gente tem essa 17ª rodada com todos os jogos amanhã, Uruguai e Peru, Colômbia e Bolívia, Paraguai e Equador, Argentina e Venezuela e a nossa seleção brasileira e o Chile. Último jogo do Messi com a camisa da seleção de Argentina, né? Brasileira, hein? Quase falei brasileiro, né? Lá na Argentina, né? Lá na Argentina? Sim, porque é o último jogo deles aí na... Nas eliminatórias. Sim. E... próximo ano já é Copa do Mundo, não é na Argentina, né? Então praticamente ele já vai estar fazendo a sua despedida, talvez. Com certeza, que ele não dá para a próxima Copa, tudo bem, mas depois não tem como, né? Isso. Então acho que ele já se despede aqui. Se despede agora do torcedor argentino de casa, né? E a gente vê o Brasil encarar um Chile, né? Chile que é o último colocado, péssimo, um ano horroroso da seleção chilena, né, sem ter uma renovação, sem ter grandes jogadores, né? A gente viu na época do Salas e o Zamorano, né? Até bem pouco tempo com o Sampaoli, Emanuel, que agora tudo indica que será o treinador do Atlético Mineiro. Eu acho que ganhou até... duas Copa Américas seguidas. Copa Américas aí com ele no comando. Sim. E aí desandou mesmo que não... Cara... um eliminatório, onde ele fica em último lugar, cara. É incrível, é. Então o Brasil vai ter esse jogo aí contra uma seleção que tá péssima. A gente espera que consiga fazer um bom jogo. Maracanã. No Maracanã, o maior palco do mundo, né, com o seu torcedor. Tá todo mundo abraçando o Ancelotti. Vamos ver se ele vai conseguir. Eu não gostei de algumas convocações. Acho que pra mim continua a mesma coisa, os outros escalando, que o Paquetá ser escalado pra uma seleção brasileira, ser convocado, pra mim, cara, é coisa de empresário. Não tem futebol? Não. Pra seleção? Pra seleção não tem futebol. Ele fez gol no último final de semana, viu, Paquetá? Não tem, pra mim não tem, né? Principalmente ultimamente, né? E assim, claro que... a gente vai aguardar para ver o trabalho. Vamos ver se o Ancelotti consegue fazer esses jogadores jogarem pela seleção nos seus clubes. A maioria, agora o Vini, que nem convocado foi agora, porque está suspenso, teve uma queda de rendimento lá no Real. O Rodrigo também não foi convocado, né? O próprio Neymar também não foi convocado. Esses são os jogadores que não estão, né? Talvez agora seja no espaço para quem... no melhor momento. Então é chegado o momento desses caras que... Foram convocados, no caso do João Pedro, pegar essa chance mais uma vez, né? O próprio Estevão, né? O Estevão. Né? Aí a gente tem... Samuel Lino, né? O Samuel Lino, mas Samuel Lino dificilmente vai jogar. Ele vai começar com Martinelli, pelo menos no treino de ontem, né? Martinelli, João Pedro e Estevão. No esses ataque, vão começar. Né? O Rafinha jogando ali pelo meio, mais o Bruno Guimarães. E assim, o Wesley na lateral direita, gostei. Eu quero ver o Wesley com mais tempo. Sim, atuando, seleção, né? Jogando, pra gente ver se ele realmente é o jogador na seleção, certo, o que ele é nos clubes. Porque ele chegou lá na Itália e tá arrebentando já, viu? Inclusive, deu a vitória pra Roma. Tá jogando muito já, entendeu? Então a gente quer ver se na seleção ele consegue manter o padrão, né? O seu futebol que, é no, que era no Flamengo e agora tá lá na Itália, né? Na Roma. Então é isso que a gente aguarda. O Marquinhos ali na zaga, mas o Gabriel Magalhães. Eu sou mais aquele outro zagueiro que joga no futebol francês, cara. Que me fugiu o nome dele aqui. Mas eu sou mais aquele cara. Ele chegou e entrou e arrebentou. É, mas não sei se é problema de contusão, o que possa ser. Então a gente fica nessa expectativa. O lateral esquerdo que treinou é um novato que chegou agora. Não treinou o Alexandre. Acho que foi cortado, né, o Alexandre? Alexandre, nem vi falar, sim. Não vi falar, não? Eu sei que o lateral que treinou foi esse outro garoto. E vamos esperar pra ver, né? A gente fica nessa expectativa aí que Ancelotti consiga fazer os jogadores jogarem pela seleção brasileira. Nos clubes, todos jogam muito. Rafinha tá arrebentando, o Estevão começou bem lá no Chelsea. João Pedro tá arrebentando, né? O Martinelli joga bem, entendeu? Então vamos ver se conseguem apresentar o mesmo futebol na seleção que eles apresentam nos seus respectivos clubes. Essa é a nossa expectativa e a nossa esperança que o Ancelotti faça ele jogar. Mas é difícil, Bira. Você vê só, eles chegaram, treinaram ontem, aí hoje tem um outro treino e vão jogar amanhã. É, então é muito. Como é que um treinador vai, né? Fazer com que os caras joguem, né? Ele vai pegar mais ou menos uma base de como eles. Ele sabe que joga, mas nos seus clubes, né? É. Pra tentar o máximo deles repetir o posicionamento que eles fazem nos seus clubes, né? Então, a seleção, eu sempre falo isso, é muito pouco tempo de treinamento. Entendeu? É mais na conversa mesmo, é mais na base do psicológico mesmo, fazer com que eles joguem muito. É, fica a expectativa. Uma coisa é certa, Emanuel, o Ancelotti é muito sério. Eu acho que ele talvez não aceite, para mim, eu não sei, porque muitas coisas também podem esconder nos bastidores, mas acho que ele não vai aceitar essa de empresários com jogadores. Meu filho caiu na malandragem brasileira, é complicado. E ele tá caindo, mano. Caiu na malandragem brasileira, sei não, viu? Só vendo para crer. É. Só vendo para crer que não tenha as malandragens. Tomara que não. É. Claro que a gente torce que não tenha. Porque vai ser bom é para nós. Vai ser bom para a seleção brasileira. Vai ser bom para o nosso futebol. Nós já estamos com mais de 20 anos, cara, sem ganhar. Sem ganhar um título, hein? Entendeu? Então tá na hora, tá? Entendeu? Da gente buscar isso. Mas... E assim, cara, o Ancelotti, a gente sabe do seu potencial, sabe da sua capacidade. Mas ele nunca treinou uma seleção, cara. Não. Só então, time, então só ele, clubes. Então, em termos de seleção, de Copa do Mundo, ele é leigo. Isso. A experiência é com clubes. A experiência é com clubes. É diferente de uma seleção. Entendeu? Então a gente tem essa expectativa, tem esse eu, por exemplo, tenho esse medo. Que ele não venha conseguir fazer em uma seleção o que ele fez nos clubes. Justamente por falta de tempo. E ele atuando, sendo treinador de times, os quais não tem tantos jogos assim. Então ele tem tempo para treinar, tem tempo para fazer seus esquemas táticos, para aprimorar em tudo. E na seleção brasileira não tem esse tempo. Beleza, tá aí. Estamos com as eliminatórias sul-americanas. Amanhã tem Brasil às 21h30. Contra a seleção do Chile, mas tem outro jogo importante também, além de vários que são importantes aí dessa 17ª rodada. A gente falou de Brasil e Chile, mas temos aqui um Colômbia e Bolívia, que a Bolívia, claro, ela hoje, a seleção boliviana é a 8ª colocada com 17 pontos e a colombiana 6ª colocada com 22, e a Bolívia terá um Brasil no último jogo lá, não mais em La Paz, é uma outra cidade com bem mais altitude, eu diria, para receber a seleção do Brasil. A Bolívia é a 8ª? A Bolívia é a 8ª com 17. 17, a Colômbia. A Colômbia. 6ª. É a 6ª com? Sim, 22 pontos. Então faltam 17, 25 pontos de Diferença aí? Diferença. Para a Bolívia chegar ao alcance... Tem que vencer hoje. E é fora de casa, é na Colômbia o jogo. Um empate hoje já dá adeus. É amanhã a rodada, Amanhã, né? Todo jogo é amanhã. Então, para vencer, então a Bolívia obrigatoriamente tem que entrar em campo para vencer. Porque aí vai ficar a 2 pontos apenas. São 6 que se classificam, é isso? São 7. São 7? Então, por enquanto, a vaga da 7ª colocada é a Venezuela, que tem 18 pontos. E vai jogar fora de casa contra a Argentina. Pois então, esse aí também é outro que... Tem 18 pontos, tá o quê? A 4 da Colômbia, né? Você disse que a Colômbia era a 6ª. Isso, com 22. Com 22. Então, até a Venezuela ainda brigando também por uma vaguinha lá. Né? Que eu acho que se classificam 6 direto e uma 7ª colocada vai para uma repescagem, né? É exatamente isso. Então, a briga aqui será entre Venezuela e Bolívia, porque Peru e Chile não alcançam mais nem Bolívia, nem Venezuela, eu acho, nesses 2 jogos que terão. Porque e se as duas perderem hoje, Bolívia e... Já dão adeus, já. Eu falo assim, Emanuel, mas faltam 2 rodadas, né? Faltam 2 rodadas. Então você falou aí, vai que as duas perdem. Pois é, se perder e ganhar a última rodada, só faz 3 pontos, pô. Isso. Aí não vão se igualar mais a Colômbia. É, mas aí tem a 7ª vaga. Exato. Colômbia é a 6ª, né? Isso. Ou se classificam... 5 e a Colômbia, não sei. Acho que é isso mesmo. 6 se classificam e a 7ª... Direto sétima, e a 7ª vai para uma repescagem. Para uma repescagem. Então vai brigar aí até a última rodada, Bolívia e Venezuela, pela uma 7ª vaga. Beleza, tá aí. Portanto, eliminatórias sul-americanas, toda 17ª rodada amanhã, com Uruguai e Peru, Colômbia e Bolívia, Paraguai e Equador, Argentina e Venezuela, Brasil e Chile, foi o assunto aqui no nosso programa, já 13h46. E eu, dentro aqui das eliminatórias sul-americanas, Emanuel, dava a informação ainda ontem, não sei se já acertada, do Sampaoli voltando ao Santos. E outra notícia também importante nos bastidores que eu via hoje... Voltando para o Atlético Mineiro, né? Para o Atlético Mineiro, que Santos. O Santos que eu ia dar a notícia... Deixa eu atualizar aqui melhor a cabeça. Então, o Sampaoli volta agora para o Atlético Mineiro, que por lá também ele já passou. E o Santos, a notícia também hoje, é que o Neymar tem uma proposta milionária para comprar o Santos. Ixi Maria. Essa foi... Era só o que faltava mesmo. É. Mas eu quero aproveitar e mandar uma alusão especial para o São Paulino Fabão. Fabão. Fabão, não perde um programa. Obrigado. Abração, Fabão. Meu amigo Cleiton, também São Paulino. O Nardônio. Atleta lá da terça-feira agora. Na terça-feira o Nardônio também. Tem que baixar a barriga, Nardônio. Cara, assim, não dá pra entender. Não dá pra entender os dirigentes dos clubes brasileiros. Atlético Mineiro com salários atrasados de jogadores, de tudo. De tudo. Uma situação caótica. Lamentável. Contratar Sampaoli, qual a lógica disso, cara? Como? Se eu tô devendo a Deus e o mundo. Tá livre no mercado, aí os caras aproveitam. Mas, meu amigo, não é menos de R$1 milhão o salário desse cara. É não. Não é menos de R$1 milhão. Porque ele vem com toda a equipe. R$1 milhão dele. Dele. Aí... Dele. E mais a sua equipe. E vem com a equipe. Vai chegar em torno de R$2 milhões mensais. Até os próprios jogadores já... O meu não tem, mas o dele... Como que eu tô quebrado, tô falido? E contrata um treinador desse peso? Vou contratar um cara de... caríssimo como é. Porque o São Paulo não vem por menos de R$1 milhão o salário dele. Não vem. Pode ter certeza disso. Entendeu? Entendeu? Já passou aqui no Brasil, no Santos, no próprio Atlético, não conseguiu ser as mil maravilhas. Então não sei o que é que os caras têm, entendeu? Então não dá para entender essas coisas assim no nosso futebol. A gente viu um Corinthians quebrado pagar um salário exorbitante para um Memphis Depay. Memphis Depay, entendeu? Então são coisas que você vai morrer e não consegue entender os dirigentes dos clubes brasileiros. Quebrado e se quebrando mais ainda, porque não tem como pagar. Você não tem a... E a partir de agora, principalmente, caras, caso venha a ser eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, o torcedor vai quebrar tudo. O torcedor atleticano vai deixar de ir ao estádio. Sim. Então, se o